Pra você ligado no Hat-Trick Brasileiro, vai começar o quarto episódio do Plantão do Randão. Aqui é Vitor Araújo do Nerê Magetes e eu canto: ô, Nerime é melhor que malandros, Nerime é melhor que malandros, Nerime é melhor que malandros. Olá, crianças, aqui é Adriano do Mitocôndrios FC, e cigarros são seus amigos. Aqui é Wagner Brito do Procurados e a máquina tricolor está voltando. Duvido. Voltando pra onde a gente ainda descobre? Voltando pra liderança, rapaz. Não, eu sou São Paulino também, cara. Mas enquanto não tiver um meio de campo de verdade naquele time, eu fico olhando torto. E eu com medo dessas transferências. Fica, Pierre. Fica, Diego Souza. Fica, Cleiton Xavier. Pelo amor de Deus. Conto com as ilustríssimas presenças do Adriano do Mitocôndrias e do Wagner do Procurados. O Wagner vai falar um pouco pra gente da repescagem, que por estar muito desfalcado, eu acabei não me dando o trabalho de cobrir nas últimas edições. A coisa continua preta, Wagner? Olha, cara, só melhorou agora na última rodada. Pera aí que eu acho que nós temos... O Numato chegou! Será que o Numato vai participar de última hora? Meu nome é Felipe Camargo Barwick, meu nome da minha equipe é FC Barwick, eu não conheço o Nerdcast. Me dá um exemplo de uma frase engraçada que alguém já usou, porque eu não conheço. Só um esclarecimento antes de eu começar a ler as mensagens que chegaram pra gente. Tivemos, como sempre, problemas de conexão. Isso sempre acontece comigo, que não tenho uma internet lá muito privilegiada. E os meus companheiros de Skype também não tiveram muita sorte, né? O Felipe Barwick, do FC Barwick, ele restringiu a sua participação a falar da Liga Judônica, mas isso foi mais por questão de tempo. Já o Wagner teve sorte menor ainda, a conexão dele realmente... Para ele estava sofrível e não tivemos muito o que fazer. Ele praticamente só falou da repescagem, que é a parte da Liga Judônica que corresponde a ele organizar. E além disso, é claro, a qualidade do áudio deles não vai estar. Vai estar, infelizmente, bem longe da ideal. Não vou limar, porque são participações de conteúdo interessante. Então, na maior parte do podcast, pedimos desculpas, mas vocês vão ficar só comigo e com o Adriano. Porra, valeu, né, cara? Tipo, então, pedimos desculpas, mas vocês vão ficar só com esse convidado bosta aí do Vitor Condes. Caralho! Desculpa aí, hein? Well, I'm mad! I've got a damn good reason to be. Vamos falar aqui as mensagens que a gente recebeu durante a semana pelo e-mail plantandorandão@gmail.com. O Kleber do Molotovs FC da Sexta 928 escreveu aqui que curtiu demais o podcast, pediu para mandar um abraço para a galera da Supercopa Joga 11, o melhor torneio do HT Arena. Será esse um site? Desculpe a desinformação minha. Imagino que seja um site. O HT Arena, se não me engano, é um... É, meio esquema Cup Manager. Sei lá, eu sempre fui parar no Cup Manager, então nem sei. Enfim. É, eu não conhecia nenhum programa de gerenciamento de Copa Amistosa até eu com a ideia de usar ele pra ter menos trabalho nos reports. Outra pauta. Mais uma pauta. Não é? Além dos sistemas de gerenciamento. É, a gente deve usar uma, assim, a gente pode usar uma pauta especial por programa, mas eu vou pensar nisso. O moderador Moreira, do Esquadrão Celeste da Sexta 188, dá os parabéns pelo podcast, tá muito legal. O Everton, do Guns Guitar Club, da oitava 1589, sugeriu que a gente abordasse o tópico dos HTMEIs divertosos, né, que vem causando certas risadas. Eu tinha pensado nisso antes, com a minha entonação cômica eu deixaria realmente esses comentários muito engraçados. Eu hesitei um pouco porque ele meio que exibe o excesso de nubice de alguns jogadores, de alguns usuários do Hat-Trick. Até hesitei, inclusive, porque a gente, pelas regras do fórum, por exemplo, a gente é incentivado a não caçoar esse tipo de coisa, né? Como você pediu, eu selecionei alguns, né? Selecionei poucos, pra gente pra gente dar uma brincada sem humilhar ninguém. Na Conferência Brasil, né, o nosso amigo Samurai dos Samurais da 7.315 comentou que mais vai continuar colocando os links diretos para o podcast lá no blog da Mundo HT. Ele comentou uma coisa: a gente sempre fala de tamanho de podcast, né? Ele lembra que da primeira vez que ouviu achou 30 minutos muito longo, mas ele andou ouvindo os podcasts de RPG e os caras passam brincando de uma hora. E daí, quando o episódio passado, né, que o episódio 3 acabou depois de 30 e poucos minutos, ele ficou com gostinho de quero mais. Então estamos agradando, que bom. O moderador X-Dogs, do X-Dog Companhia, da Quinta 91, né, ele gostou muito, ele ouviu a terceira edição, a edição passada, né, se precisar de um help, ele se dispõe a ajudar e achou ótima iniciativa. O Douglas DC, do Cifron, da Quarta 41, achou show de bola. O Gil Verde, do Palmeiras Pintadense, da 7847, já tinha visto na comunidade do Orkut da Liga Judônica e que quer saber como participar. Eu recomendei a ele que ele já postasse uma mensagem lá. Foi o que ele... O Carlito Rock, do Blitz, do Campeonato Brasileiro, faz presença. Faz sua presença sentir. Ele comenta que eu tinha ficado em dúvida. Eu não tô sentindo presença de ninguém aqui, não, bicho. Sabe? É força de expressão! É força. Sim, sem força também. Fica aquela vez pior esse papo, pô. Eu tenho presença com força, que é isso? Bombando na entrada da área? O que, que é? Menos, muito menos. O Carlito Rock se faz presente, pronto. Melhor, né? Você também não quer se comprometer. Enfim, gostou muito. Ele só lembra que eu tinha ficado em dúvida. O F Neran R do nome do completo do time é de futebol e rock'n'roll, assim como o Botafogo é futebol e regado, né? Já vimos que o gosto dele não é muito bom. Bom, ainda seria pior se fosse Fluminense, enfim. Fato. E a torcida pede encarecidamente que você refira ao time simplesmente como Blitz. Eu vinha referindo como Blitz Creek, mas já que pediu, vai ser só Blitz. O Aquecendo, do Atlativa Soccer Club, da sexta 799, achou muito bom e também não acha tão cansativo assim meia hora de podcast. Mais uma vez, o gostinho de quero mais. O Léo Fix, do Ibuprofeno Aginina, da quarta 16, nem preciso, né, a gente nem precisa supor, já tá claro que ele deve estudar ou química ou biologia ou alguma área correlata. A palavra sensacional realmente resume bem o podcast. Valeu. O Brunossauro, do Sauros, da oitava 981, praticamente um redator aqui junto comigo do podcast. Engraçado como a galera tá comentando que tá cada vez mais dando a sensação de estar ficando mais curto, né? E a gente já vai passar, além da pauta do Campeonato Brasileiro, ele passou uma pauta muito legal sobre a Federação Ajude Nossas Seleções. Eu vou falar daqui a 5 ou 10 segundos. Vamos falar então sobre esta federação, a ANS, que é a sigla para Ajude Nossas Seleções, nessa pauta aqui inteirinha do Brunossauro. A federação foi fundada em 10 de janeiro de 2005, com objetivos claros de reunir usuários dispostos a ajudar no gerenciamento dos melhores jogadores brasileiros de hat-trick, prestando serviços tanto para a seleção principal quanto a sub-20. Qualquer usuário brasileiro, sócio HT, é claro, pode entrar na federação para ajudar as nossas seleções. Essa ajuda pode ser de várias maneiras: procurando jogadores brasileiros promissores no mercado, buscando e organizando as novas promessas que surgem na escolinha, indicando brazucas em potencial aos nossos compradores e treinadores, etc. O Brunossauro, por exemplo, ajuda na organização da lista de treinadores interessados em treinar jogadores selecionáveis e no encaminhamento desses jogadores aos possíveis compradores. O projeto central da ANS é o Adote um Canarinho, cujo objetivo é estimular usuários brasileiros a adotar, ou seja, comprar e treinar os nossos melhores jogadores né? Principalmente os que já estão escalados, mas por algum motivo o atual treinador precisa vendê-los. Funciona da seguinte maneira: os usuários interessados em treinar os nossos brazucas vão até o tópico Adote um Canarinho, que fica no Fórum Brasil, e responde esse mini formulário, passando aqui qual o time, a posição que pretende treinar, se é para a seleção principal ou para a sub-20, se for para a principal, o máximo de salário que está disposto a pagar, quanto teria de dinheiro para investir na compra do jogador e se o técnico é bom ou excelente, porque, é claro, quem tiver o auxiliar técnico excelente vai ter prioridade, porque o treino fica ligeiramente mais rápido. Esse formulário vai ser utilizado para cadastrar o usuário na planilha de treinadores e, aparecendo um jogador que preenche o perfil requerido, é feito o contato via HTML com o usuário que possa treiná-lo. Se o usuário topar, a federação pede que ele acompanhe o leilão do jogador até o fim, dentro do possível, e leve o jogador para o time. Os usuários que queiram treinar jogadores da sub-20 devem ter um ótimo caixa, tendo em vista que normalmente esses jogadores saem a preços bem caros, principalmente a idade baixa, e devem ser treinados primordialmente com técnicos excelentes. Os usuários que treinam jogadores da principal não se preocupam com esses detalhes, quer dizer, se preocupam menos com esses detalhes, mas devem ficar atentos aos altos salários, é claro. Mas treinar jogadores de seleção brasileira é sempre uma honra muito grande para qualquer time do Hat-Trick. E o Bruno Sauro pediu para eu fazer, entre aspas, um marketing aqui desse projeto, né? Porque eles sempre precisam de gente disposta a ajudar. Precisam muito de vários usuários para treinar as diversas habilidades para encaminhar os nossos melhores jogadores. Então imaginem a cara do Brunossauro apontando o dedo para frente e falando: a ANF quer você? Sim. Se o cara tá no auge do time e quer um ótimo jogador no plantel, contrate um jogador da seleção. Se o cara tá perdendo tesão pelo jogo, ele pode contratar um brazuca da seleção, virar o que chamamos de farm, para dar um ânimo extra. Se o cara tá com tempo e disponibilidade e é um sócio HT, ele pode entrar na ANF e ajudar nessa organização que a gente faz por lá. Toda ajuda sempre é muito bem-vinda. Basta procurar o tópico do Adote um Canarinho lá no Brasil, lá no Fórum Brasil, e indicar a sua disponibilidade. Só uma curiosidade, na verdade, esse esquema do rodízio não cria o risco dos salários irem aumentando? Gente. Não, mas aumentaria progressivamente de qualquer jeito. Sim. É uma consequência natural, não tem muito jeito. Eu sempre tive a impressão que quanto mais venda, mais o salário sobe. Não sei porquê. Eu vou dar uma pesquisada. Não, é isso. Não, o salário é uma função direta da habilidade. Do TSI, sim. Do TSI e da habilidade. Né? Influi também a idade, etc. Vamos falar das seleções, né? Seleção sub-20 continua não indo bem na sua campanha na primeira fase da Copa. Perdeu para o Chile de 3-1 fora de casa. Os outros jogos da rodada: Camboja 1, Bahrein 1, Chipre 2, Albânia 0. E claro, já falam em pensar na próxima Copa. O Célio tinha dito que só ia desistir quando não houvesse mais chances matemáticas. Ainda tem, mas mais distantes. O Chipre está com 19 pontos e o Chile com 15. Albânia com 14, Noruega com 13 e um jogo a menos. Foi exatamente que não jogou nessa rodada, o grupo de 7 times. O Camboja com 6, o Brasil também com 6 e com um jogo a menos. E o Bahrein com 4. Próxima rodada: Noruega e Albânia, Brasil e Bahrein, Camboja e Chipre. Né? Então, na verdade, o que a gente tem que estimar é o seguinte: o Chile não joga na próxima rodada, isso dá um certo alento. Né? O que, na verdade, vai ter que torcer agora é pro Chipre disparar e daí pra gente conseguir, sei lá, chegar. Tá difícil. A próxima rodada é Noruega e Albânia, Brasil e Bahrein, Camboja e Chipre. Bom, o Brasil deve subir pra 9. Digamos, o Chile não joga... Ah, não, o Chipre joga contra o Camboja, porra. O Chipre vai ganhando. Tem chance. E o Brasil joga com o Bahrein. É, o Brasil... Ah, não, o Brasil tem chance de pular pra 9. O Chipre dispara e a Albânia joga com Noruega. Cara, Albânia e Noruega é um jogo equilibrado. A gente pode torcer para um empate. É, né? Se eles empatarem e o Brasil ganhar, mesmo assim, tipo, você fica num esquema de... peraí. É, mas é para isso que... De em seis jogos, o Brasil tirar dois pontos de vantagem... É, tá em cima menos de todo mundo. Quatro jogos. Porque são sete times, então são... São seis, doze... Nossa! Doze jogos. É, não... Sei lá. Mas é pra isso que a gente tem que torcer na próxima rodada. Não tem muito jeito. É, eu vou torcer, mas eu pessoalmente... Será que num caso desses já não é o esquema, sei lá, já lima os caras de 19 e já começa a jogar com os 18 pra dar experiência pros meninos, pra é próxima? É o que tá sendo alentado, né? Tá. Eu fechei a pauta na segunda-feira à noite, né? O papo foi sempre esse. É que como acaba rolando muita picuinha entre os brasileiros e os tugas que estão acompanhando a campanha com o propósito de ajudar, mas que muita gente fala que estão ajudando só com o propósito de lançar uma candidatura para técnico de sub-20, né, no próximo mandato. É, isso é uma outra coisa que eu não entendo também, tipo, o técnico de fora, bom, enfim, sei lá. Mas isso acontece, tudo não tem muito sentido no Brasil, que tem uma comunidade grande. Mas tem a maioria das comunidades menores. Você imagina, por exemplo, o Iraque, que é uma das menores. Não tem nem 20 usuários. Claro que o técnico vai ser estrangeiro. Entendi, tá. Entendeu? Tipo o Joel Santana na África do Sul. I play de from the left, I play de from the right. É isso. Aquelas coisas todas. A seleção principal continua com a sua sequência de amistosos. Ganhou do Camboja por 4-0, era o resultado esperado, embora não foi o primeiro confronto na história das duas seleções. O próximo jogo é contra a Estônia, e naquele sorteio muito camarada que o Baião faz, o Jefferson NK do Natural Killers, da sexta 303, ele vai receber o jogo no seu estádio, a Arena do Beijo da Morte. Isso é só um ponto de honra, já que ele não vai ganhar bilheteria em cima desse jogo, né? Já o Fukuda, o dono do Reggae Lions, da quarta 17, ele foi sorteado contra o Dunga. Até segunda noite ele ainda não tinha confirmado, mas deve confirmar, né? Que bom que vocês atenderam o meu pedido de voltar a usar o jornal Primeiro Andar, aquele tópico do Fórum Brasil que serve para cada um falar de como está o seu time, meio que um outro meio para você publicar os chamados comunicados de imprensa. Dois times postaram nesse tópico. O Laringoli, do Moricola, da quarta 54, ele, na verdade, ele repetiu um mimimi que a gente já leu umas duas edições atrás, né? Eu não vou repeti-lo. O outro é do Operário Ferroviário, da sexta 805, controlado pelo Basquetro, né? O Operário Ferroviário, se reforçando para a próxima temporada, foram anunciadas nessa semana a contratação do ala Guilherme Luiz Carioca e do atacante Leonardo Itaberá. Esses dois novos reforços mostram mais uma vez que na próxima temporada o Operário buscará o título e a promoção para a quinta. E a torcida operariana provavelmente terá que se despedir de Steen Rudd Fauerby. O atacante dinamarquês, já consagrado com a camisa do Operário, conversou com os diretores e com o presidente do clube e ficou entendido que, sendo bom para os dois lados, o atacante deverá deixar o Operário Ferroviário antes do fim desta temporada. Com a chegada de Leonardo Itaberá e já com a presença de Let Krzyzewski, o atacante dinamarquês achou que seria seu momento de partir, vendo que provavelmente se tornaria reserva, coisa que ele não queria. Steen Rudd Fauerby, que veste a camisa do Operário desde 15 de outubro de 2007, fez a seguinte declaração: "It was really a landmark for my career to play by Operário. Foi realmente muito marcante para minha carreira jogar pelo Operário. Inclusive fomos campeões da 805. Mas acho que é minha hora de partir, o time vem se renovando e eu já fiz bastante por aqui, portanto vou embora para procurar um outro clube em que eu possa jogar meu melhor futebol novamente. Agradeço todo o carinho que sempre tive da torcida aqui, espero não decepcionar os torcedores com minha partida. I hope I do not disappoint them too much with my leaving." Legal esse negócio, né? Acho que vai ser. Acho que vai ser a única fonte de eu poder falar de outros times assim em geral, né? Porque. Isso é bacana, esses negócios. Eu adorei o nome do cara, como é que é? Lex Krzyzewski. É, o outro jogador. Lex Krzyzewski, puta nome de banda até. Oh, massa. A minha parte favorita do podcast ficou um pouco reduzida, né? Vocês vão ter que se esforçar um pouco mais pra me trazer mimimis interessantes. O Tepanda do Panda Clube da Sexto de 160 fez o mimimi porque o tópico vai ser fechado, né? O tópico chegou a 1000 posts, ele é automaticamente fechado, abriram outro, só que me parece que o antigo não foi preservado, eu não gostei disso. O Game Master Danilo Hawila, do Goku FC da Quarta 34, chora porque o seu segundo melhor meia de 27 anos pegou uma contusão de 9 semanas. Porra! Ele nem pode usar seus poderes superpoderosos para curá-lo. Fantástico. Essa foi triste. Nerdismo duplo. Ah, sim, Goku. Citação FC. De Dragon Ball com hat-trick, vamos que vamos, beleza. É, dessa vez não só vai dar. Só que 9 pontos. Meu, o que foi o texto? Vamos lá, queremos saber o texto dessa contusão. O que apareceu escrito? Isso não deu, isso eu não fui atrás. Bom, a gente vê depois. Enfim. E a Ana, do Mulheres, da segunda 1, ela foi dormir com o líder perdendo de 3-1, lembrando que ela mora na Europa, então ela deve estar, se não sincronizada com o horário HT, bem próximo, então o jogo começou pra ela perto de meia-noite. Então ela foi dormir com o líder perdendo de 3-1, o líder do grupo dela é o Rob Schneider. E ela já estava sonhando com a volta à liderança do grupo. Ela acordou do sonho e de verdade para ver que ele virou o jogo para 5-3. Mi. Sinto muito, Ana, não foi dessa vez. E vamos, como foi pedido, para os e-mails divertosos e mais uma participação da Ana. Ela comenta que estava demorando para aparecer essas mensagens bestas, né? No dia 1º de agosto, alguém, claro que as identidades desses indivíduos, dessas criaturas que mandam esses HTMLs divertosos, estão sendo devidamente preservadas as identidades. Ela recebeu um assim para começar. Oi, gata. Você tem quantos anos? Manda o link do seu Orkut para eu te conhecer. Ponto de exclamação. E a resposta que ela tinha que dar não foi outra. Eu tenho 30 anos, quase 31. Você não consegue arrumar namorada na vida real e tem que ficar caçando na internet, é? Ha, ha, ha. E vieram mais duas. Em seguida, praticamente. Fica esquisito. Uma foi: eu tenho 1 ano. Todos temos. Não, mas ele escreveu com O, então não tem essa ambiguidade. Faltou. E já estou acreditando que mulher joga esse jogo e que você tem 30 anos. Isso deve ter sido uma ironia, porque a mensagem seguinte, com o assunto prove, dizia: prove que você é mulher, porque é muito difícil acreditar que mulheres joga. Mulheres joga, né? Mulheres joga esse jogo. É muito difícil acreditar que esse cara tem um teclado 100% funcionando. Eu acho que é outra coisa que não tá funcionando. Também. E ela responde: aff, mereço isso? Eu tô muito velha pra essas coisas. O Brunossauro comenta: que Zé Mané esse cara? O cara veio pro hat-trick pra arrumar namorada? Ainda quer que você prove que é mulher e que tem 30 anos? Cada uma que me aparece. O cara que é o quê? Xerox do RG? Esse aqui é o RG com foto? Eu acho que o cara queria outra foto. Sim, o Brunossauro continua. O HTML mais estranho que ele já recebeu foi de um usuário que me confundiu com Game Master. E aqui ele não tomou cuidado de ocultar o nome do usuário, mas eu vou tomar o cuidado de não dizê-lo. Você podia confirmar meu desafio 15? Foi o HTML recebeu. A ver com o desafio da licença. Sim. De administrador. Depois que o Brunossauro respondeu que não era Game Master, o anônimo explicou os motivos de por que achava que ele era. Ah, valeu, mano, que você tem esse avatar, pensei que você era. Valeu pela ajuda, abraço. Ah, então o Hat-Trick deve ter uma pá de Game Masters, então, né? Imagino que o cara não era supporter e não tinha avatar, daí viu alguém com avatar. O primeiro que ele responde viu... nossa pergunta, Lato. Qual? Quem não paga vê o Avatar, então. Então é, então deve ser isso mesmo. Comentário sobre este absurdo. O Blazer do Grêmio Esportivo Pelotas, da 7459, que responde: ah, então sou GM e não sabia? O Ed Muniz do Jacarepaguá, da Quinta 221. Ah, não, acho que tem que ter aquele avatar feioso. O Brunossauro: ah, só quem tem avatar feioso é Game Master? Ah, ganhei. E eu também levanto a mão, ganhei também. Eu também, o meu nem tem barba, porra. Aliás, não tem quase barba nos avatares. Pois é, praticamente não sei. O Hugo P19 do Olinda, da Terceira 6, recebeu um desses. Um assim. Traduzindo, que o HTML foi em inglês: você tem muita sorte, mas eu tô muito furioso e infeliz. É incrível. Por quê? Ele comprou desse cara que mandou um atacante que valia 7 milhões e meio, mais ou menos, no mercado de transferência, mas ele conseguiu comprar por 5 milhões. E daí ele recebeu esse HTML não muito educado. Quer dizer, não foi deselegante, mas foi meio ranheta, meio bem mimimi do vendedor, né? O Touch Look do Medonhos, da Sexta 1015, comentou: putz, esse no final do ano ainda vai estar te xingando. Ah, cara, mas isso também na boa, meu. Eu não entendo isso, dos caras que pegam um jogador forte e coloca zero preço pra ver subir. Bota uma margem de segurança, né? Não, que não fala quanto que tava o preço inicial. Mas... então, mas um preço inicial, cara, você consegue. Mas assim, ter se, um cálculo. Se, digamos, aqui, vamos supor aqui, 7,5 milhões na comparação de transferência. Assim, não, também não vai colocar não, muito alto pra ter uma margem. 7. Então, ele conseguiu comprar por 5. Certo. Digamos que o preço inicial tenha sido 3. 3 milhões. Nossa. Ainda tá muito fora, porque não é bom você colocar muito alto, porque daí se você colocar. Claro que nesse caso aqui você nunca ia colocar zero. Não, mas mesmo. Mas assim, se você colocar, digamos, por 3 milhões nesse caso, um jogador muito bom, você vai incentivar o BDY, na verdade. Mas você arrisca a ter esse tipo de coisa. Mas daí foi azar do vendedor. Por 6, pelo menos, saca? Eu acho que. Cara, 5 eu acho muito pouco. 25%. É. 66% do valor que ele planejava. Ah, sei lá, cara, porque assim, se se planeja, assim, claro que o valor que você vai conseguir vai depender também da forma, por exemplo. Eu tenho um lote de jogadores de defesa, só tem um cara que ainda não tá fenomenal, deve dar o pop essa semana pra fenomenal. Então, a média que eu vi, pelo que me deu a... não foi nem, na verdade, a comparação de mercado. Usou o banco de dados do HTPE. Hat-Trick Coach Professional é o que ele usa, né? E vai me dar uma média aí de 2 milhões e pouco por jogador, mas assim... Então, é que aqui tá. Tem a questão dos valores brutos. A gente tá falando aí já, nesses casos de jogadores que valem muito... Eu acho que a margem que você trabalha é tipo de 1 milhão, saca? Porque senão a perda que você pode ter, nós estamos falando de perder 1 milhão, cara. Perder 1 milhão é um puta de um preju. É nesse ponto que eu falo, assim. Uhum. Quando um jogador de 2 milhões, beleza, até eu entendo você fazer esse jogo, vai. É, não devo colocar por 1 milhão. Por aí. Eu até recomendaria um pouco mais, pessoalmente. Mas ah, 1 milhão e meio deve dar. Entendeu? Daí eu acho que já vai. Eu entendo que você fala de não pôr muito alto também. Às vezes não rola. E também no preço médio lá, o que dá o transfer compare, comparação de transferência, aí como é em português? Comparação de transferência. Eu também sei que volta e meia eu coloco por esse preço e tipo rola um lance e leva. Então eu entendo o que você fala, é que eu acho que tem que tomar cuidado pra não cair pra muito baixo. Daí é pedir pra dar bobagem. Pois é. E se tivesse tempo. Vamos então falar do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a pauta do Brunossauro. Nessa 11ª rodada, que tivemos um confronto muito importante pela liderança do campeonato, mas vamos aos outros jogos. Primeiro, é claro, Ziu 0, Aquarius 6, continuando sua ótima fase. O Aquarius não teve dificuldades para passear tranquilamente pelo Ziu fora de casa, 6-0, sem nenhuma lesão e caminho livre para a manutenção do seu quarto lugar no campeonato. Com a derrota do Areia para o Gret, o Aquarius já começa a garantir seu lugar na próxima edição. Gret 1, Areia 0, né? O Areia tinha uma difícil missão de vencer o experiente Gret fora de casa, visando escapar da repescagem, e inteligentemente veio bombar o meio campo num 3-5-2 fortíssimo, com uma defesa sólida dentro de campo. A equipe conseguiu excelentes notas, magnífico no meio, brilhante nas defesas laterais e sobrenatural na defesa central. Com a tática de ataques laterais, o Areia conseguiu uma ótima nota de fenomenal alto no ataque esquerdo. No entanto, a boa atuação dentro de campo não se reverteu em resultado. Com um pênalti a favor do Gret logo aos 2 minutos de jogo, muito contestado pelos jogadores do Areia, convertido pelo canadense Brandon Stratton, o resto do jogo foi muito truncado, tanto que no segundo tempo não houve nenhuma narração de jogo. O 1-0 para o Gret praticamente joga o Areia para disputar a repescagem, já que na próxima rodada ele pega o todo poderoso goleiros fora de casa. Já o Gret praticamente se garante com mais uma participação no Campeonato Brasileiro, sem nunca ter terminado abaixo do terceiro lugar. Né? Realmente o Campeonato Brasileiro está... Quantas rodadas mesmo? É, quantas temporadas mesmo? Ele já tá sétimo? Por aí. Lembra? Tinha isso? Não, é, tinha, a gente tinha comentado. No mínimo, 4 temporadas ele tá. Atlético Bulls 7, Fla Bahia 0. Em mais um jogo de semi-bolts, o Atlético Bulls fez o dobro de head stats do que o Fla Bahia e atropelou seu adversário num 7-0 incontestável, simples e direto. E esse resultado já garante matematicamente o rebaixamento do Fla Bahia, que não somou nenhum ponto. É agora o grande jogo. Blitz e goleiros. No grande jogo, que praticamente define a temporada, uma grande surpresa, um resultado totalmente inesperado durante a semana, inclusive lá no tópico do bolão do Campeonato Brasileiro, a maioria dos usuários apostava na vitória do Blitz, que jogaria em casa. Poucos usuários apostaram no empate, o Brunossauro apostou, e outros poucos apostaram na vitória do goleiros por no máximo 2 gols de diferença. Mas a grande surpresa estava por vir. Mais de 92 mil torcedores se aglomeraram na Arena do Blitz para acompanhar esse grande clássico mineiro do hat-trick. Infelizmente, a maioria deles sairia desolada depois do resultado final. O duelo épico no meio-campo, sendo lendário muito baixo para o Blitz e lendário muito alto para o goleiros, dava indícios de que a partida seria muito disputada, sendo decidida nos detalhes, mas, ao melhor estilo pelada de colégio, onde 3 vira e 6 acaba, o goleiros massacrou o Blitz em pleno estádio adversário, fazendo 3 gols no primeiro tempo e mais 3 na segunda etapa. Com esse resultado, o goleiros praticamente já sacramenta o bicampeonato brasileiro, tendo em vista que abriu 4 pontos de vantagem em relação ao vice, e seus 2 últimos jogos são contra semi-bolts, Ziu e Fla Bahia, entrando para a história do hat-trick brasileiro ao lado de timaços como o Gret e o São Januário, ambos bicampeões do CB. Já o Blitz resta partir para o tudo ou nada e tentar levar o título da Copa do Brasil, na qual ainda resistem Blitz, goleiros e Gret. E a torcida canta. Você não sabe me amar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Escapou. Ai. Ele pediu pra ser chamado de Blitz, pô. É, ele mesmo pediu, então, não tem perdão. Pensando nisso desde essa hora. E o Bruno Soares ficou pensando se o Blitz, na verdade, foi ou não de pique pra priorizar a Copa. Mas como é que um time que vai de pique consegue lendário no meio campo? É essa a questão. Tenho medo do que é match of the season desse cara. Tipo, se for isso. Bom, a tabela está assim: o goleiros com 28 pontos. Eu ia falar a Blitz já. A piada realmente está rolando. Não, cara, não tem. Pior que eu vou ficar cantando essa música o resto da noite. Goleiros com 28, Blitz com 24, Gret com 23, Aquarius com 21, Areia com 18, Atlético Bulls com 10, Ziu com 6, Fla Bahia com nada. A próxima rodada tem Blitz e Ziu, Fla Bahia e Gretchen, Aquários e Bulls, Goleiros e Areia. É, a última coisa é se o Areia escapa ou não da repescagem. É, tá mais pro Aquários, porque... Tá mais pro Aquários. Pro próximo jogo? É, por causa do próximo jogo. O Aquários vai pegar o Bulls com o Simi Bolt, o Areia vai primeiro pegar o Goleiros. Tadinho. We start talking. He tells me he's got no job. No home. No money. Wagner, eu vou pedir para você falar rapidamente de como está a situação da repescagem, os problemas com o WO, etc. Bem, eu sou responsável pela repescagem, gente, já está na sua terceira edição. E nessa daqui, infelizmente, tivemos um problema que, como eu posso dizer, a repescagem ela está ligada à Judônica. E a Judônica começou a ter problemas de pessoas que não iam jogar. Então começou a surgir gente da repescagem. Por causa disso, a Judônica foi sendo adiada e eu tive que adiar junto a repescagem. No final, consegui fechar 5 equipes, sendo 2 só estavam dando WO. Então, ela passou a repescagem toda só com WO. Pode-se dizer que somente nas 2 últimas rodadas é que realmente teve algum jogo. É, eu não sei se vai ter uma quarta repescagem, porque eu não sei como vai ficar o formato da Judônica próxima temporada. Mas eu realmente não sei ainda. Wagner, deixa eu dar minha opinião. Eu acho que a promoção aqui do podcast está trazendo muitas pessoas a conhecer a Liga Judônica, e só fazer uma promoção sobre o que é a Liga Judônica e convidar pessoas, eu acho que vai ter bastante gente interessada, uma vez que o podcast é dirigido 100% para as pessoas que jogam hat-trick, enquanto o Judão, por sua vez, era visitado por algumas pessoas que jogam hat-trick. Então a gente pode crescer muito essa liga ainda para a próxima temporada. É, teve um time que se interessou pela Liga Judônica, que foi o... tá aqui anotado. O usuário Gil Verde, o time é o Palmeiras Pintadense, da 7847. Ele se interessou em participar da Liga Judônica, já inclusive eu pedi para ele... deixar uma mensagem já na comunidade do Orkut. Daí o Mor falou: ah, espera a gente terminar. Quando for começar a outra, a gente vê como é que faz, já deixa o seu contato aí, né? Então pelo menos uma pessoa foi atraída à Liga Judônica graças ao podcast, né? Vamos ver como é que essa promoção vai ficar depois. Mas antes de você falar, talvez você já até fale disso, há um outro problema, né? Embora esteja entrando gente, vamos lembrar de como ficou as partidas de limbamento. Só uma foi jogada. As partidas eram Reis Lagartos e Chose. Os dois já tinham 2 WOs no campeonato, e então realmente era só para constar mesmo. Eles já iriam para a repescagem. Red Hawks e Procurados não aconteceu. Elco no Base e Azulão também não aconteceu. Aí a única partida que aconteceu foi Donkeys 3, Rocoliseu 0. Então, em teoria, um time judônico, o Rocoliseu, estaria na repescagem. Mas eu não acredito muito nisso. Acho que ele vai ter que continuar na judônica. Eu acho que é tapetão. É tapetão para proteger o time judônico. É isso aí. Pronto, tem que ter polêmica aí nessa redonda de esportes. Você tá me sendo pior do que o Morsa, viu, Vitor? É uma pouca vergonha. Vitor, eu tenho uma dúvida. Até onde eu entendi, são 2 equipes que seriam limbadas para repescagem. Se são 8, que é o último colocado de cada grupo que vai disputar esse limbamento, os 4 perdedores ainda teriam que jogar mais uma partida para descobrir quem são os 2. Uma vez que você já teve 2 equipes com 2 WOs nas 3 primeiras partidas, deveriam ser as 2 rebaixadas já e não ter nenhuma partida de limbamento. Não sei. Perdão, mas pelo que eu entendi, se era a mesma coisa do ano passado, seriam 4 e não 2. Seria sempre. Não, mas exatamente. No ano passado só tínhamos 2 equipes e agora nós só temos 4 ou 5. Mato. Entendi. Agora entendi. Eu acho que vai acabar acontecendo. Provavelmente a próxima temporada vai ser dividida em 2 grandes tabelas. como já teve problema na própria judônica para começar, e a repesagem também, acabando essa judônica vai ter que ser repensado todo o formato. A minha ideia seria, por exemplo, a Liga Judônica e a Liga da Repescagem, posso dizer. E o primeiro de cada tabela, confrontos entre si, a gente saberia quem é o grande campeão. Tá, e qual formato tá pensando? Voltar a ser judônica e quase judônica, então? Isso, voltar como que era o antigo formato da judônica. Pô, bicho, daí eu vou ser rebaixado pra ir pra quase judônica. Fica mais fácil chegar. Só que daí, pelo esquema que ele tá falando, ao invés de ser primeira e segunda divisão, eu até me expressei mal, não devia ter usado o termo quase judônica. Se for o que ele tá falando, vai ser duas divisões e os dois campeões da divisão vão se enfrentar pelo título. Então não vai ser rebaixamento exatamente. É, de repente compensa mais fazer dois grandes grupos mesmo. Exatamente isso mesmo. É, não, porque tá um... A judônica, já, o nível já tá ficando muito forte. Bom, cara, caíram o Chechão e o Malandro, tudo bem que bobeada possivelmente, mas já caíram. Já tá forte. Se dividir em dois grupos, vai ficar divertido do mesmo jeito. Eu acho assim, que se dividir em dois grupos vai dar uma balanceada melhor na diversão, porque essa judoca, ela tá me assustando pelos os times que já eram mais conhecidos por fortes, não estão passando, cara. É, o que eu tô achando da judônica? Eu não tô achando ela tão difícil. A minha equipe é uma equipe muito ruim, ou quase muito ruim. Eu tenho um ano de hat-trick, um ano e meio agora. Faz uma temporada, mais ou menos, que meu time não melhora. Eu tô treinando goleiro até hoje. E eu consegui passar pra terceira fase pela primeira vez. Tudo bem que nas últimas, é a terceira, depois de 3 anos em seguida disputando contra o Malandro na segunda fase, eu sempre fui eliminado, não tive muita chance. Só que esse ano eu disputei contra quem ganhou do Malandros, o que mostra assim, que o Malandros deve ter piorado o time ou não, eu não sei o que aconteceu, mas não acho que a minha equipe evoluiu tanto para estar entre os 8 melhores. Não faz sentido, tem muita equipe melhor do que a minha que poderia estar lá na frente e acabou ou menosprezando o campeonato, ou tendo o jogador machucado, o que jogou tão sério. É, não sei. Como eu não tinha jogado ainda com nenhum time forte, assim, essa é minha terceira participação. Eu, na primeira, eu não passei da primeira fase. Não passei da primeira fase. Tive que ganhar a partida de limbamento para continuar. Na temporada passada, eu perdi nas oitavas pro Gymnastic, que é um time bom, mas não está entre os top da judônica. Agora eu não sei, né? Teve essa questão, por exemplo, do Malandros de ter perdido pro Gambasa no grupo dele. Então o Gambasa já chegou metendo medo, né? Também. Mas o Gambasa também eu até conheço da... Enfim... Mas o Gambasa não é uma equipe muito forte. Eu acho que alguns dos grandes estão dando uma bobeada, assim. Mas ele o cara joga bem. Ele ganhou de mim fácil há umas 2 temporadas atrás. E tinha um time pior do que o meu. Agora eu fui um pouco mais esperto nessa última rodada, estudei o time dele pra conseguir ganhar. Eu não quero entregar muito ouro, né? Porque ainda vou enfrentar um time forte. Eu tô na mesma situação. Ainda vou pegar os Salústicos. Mas ó, eu acho que tanto na primeira rodada quanto nessa fase eu percebi que realmente tem gente se poupando bem, cara. Então acho que o que pode estar acontecendo um pouco pode ser que os times mais fracos deram uma evoluída e o que antes rolava de se poupar tá dando errado. Essa pode ser uma realidade. Então, sei lá, por exemplo, o Malandro se poupou lá atrás e se poupou agora, de repente, assim como o Chechão se poupou. Eu achei, meu resultado com o Chechão, achei meio bizarro, assim, eu não esperava isso. Eu tinha visto uma chance de ganhar, mas eu achava que era pequena até. Achava que era pra tanto. É, eu vou disputar a próxima partida amanhã contra o Lazio. Eu não tenho a menor chance, o time do Lazio é muito forte. E eu vou tentar jogar, tentar perder pouco e ver o que dá, mas eu tenho chance. É, eu também tô com uma beleza, né, meu? Tipo, se eu ganhar do Salústicos, eu pego a Lazio. Tipo, e depois já vou pra final. Bom, mas numa semi é esperado eu pegar um time forte, né? Não, não dá pra ser diferente. Não, lógico, lógico. O ano passado, temporada passada, eu peguei o Malandros na semi e foi quem me tirou. Você me vingou. Valeu, Vitor. É, eu perdi 3 vezes do Malandros na segunda fase. Eu não aguento mais perder pra esses caras. Ó, oh, o Nerima vingou todos nós. Agora a gente precisa ganhar do Nerima socando ele absurdamente. Puta merda, já começou. Era bem que show pegar você. Mas eu já ganhei do Nerima nesse ano, então eu tô bem na foto. Verdade. Bom, então vai pra final pra eu socar você e tudo se fecha, tá vendo? Vou tentar fazer o meu melhor. Não, vocês se pegam na semifinal. Ah, é, ele é semifinal. É. Lazio é Lazio, né, cara? Boa sorte. O time da Lazio é bom, bicho. Bom, tem muito time bom nessa Copa, cara. O Zozo tem um bom time, o Norsk é difícil de jogar. Vários times chatinhos de jogar. Bom, se eu perder dessa vez, pelo menos eu vou ser fudido por uma mulher, cara. Posso falar isso quando eu chegar em casa. Você tem certeza que você pode falar isso quando chegar em casa? Eu já tô em casa, melhor eu não repetir isso. Bom, então vamos falando aqui de cada um dos jogos, né? Vamos falar primeiro do Druida 0, Salústicos 2. Não teve, pra mim não teve nenhuma surpresa, o Salústicos dominou praticamente todos os setores. O curioso é que assim, o jogo foi, embora eles, os dois tenham jogado de normal, se não me engano, deixa eu conferir aqui, embora os dois tenham jogado de normal 3-5-2, o jogo foi muito trucado. As duas únicas chances do jogo foram as que resultaram nos dois gols dos Salústicos, e no segundo tempo não houve narração, simplesmente. Ah, esses são os jogos prediletos, cara, tipo, você se sente... Pior de tudo é assim, no estádio já é um pé, né? Mas pelo menos você pode xingar o juiz. Pior é quando você tá com o jogo aberto no hat-trick e não acontece nada por 45 minutos. Perdão, correção, não é que não houve narração no segundo tempo. Não houve chance de gol. Pelo menos não houve chance de gol narrada. Teve um evento de dois jogadores, um de cada time, cansados por causa do calor, porque fez sol, né? À meia-noite fez sol, né? Isso é muito bom. Eu nunca tinha reparado isso. É, porque tem previsão do tempo, né? Fantástico. Eu sou uma besta mesmo. Nunca reparei isso. Mas enfim, era uma noite quente. Uma noite de sol escaldante. É, Deus do céu. Que nem o Rock Go. É, torneio na Rússia. Alasca, sei lá, qualquer lugar. Enfim. Eu acho o time do Salústico muito bom. O Druida, eu acho que não é uma equipe boba, não. É uma equipe difícil também. Então, o resultado 2-0 parece ser um resultado fácil. É, me surpreende, eu acho que o Druida tem time pra fazer, ou pelo menos tinha um tempo atrás, time pra fazer frente pro Salústico. É, não, assim, aqui nessa partida não foi o caso, né? Foi uma vantagem, assim, não muito grande do Salústicos, mas suficiente, entendeu? Tipo, mas mesmo assim no meio campo a vantagem foi grande, foi um nível e meio. Nível 2/3, já 3/4. É, pois é, de baixo pra muito. É, não, quase dois meses, exatamente. É. Sim, sendo que o Salústicos tá de visitante ainda, né? Então, tipo, o meio de campo do Druida tava bem fraco pro nível que o Druida já teve. Ele foi mesmo forte em outras sudônicas. É, eu tô falando mais pelo acompanhamento que eu fazia algum tempo atrás. Essa temporada que a gente não tem a narração lá, o acompanhamento do Judão, eu tenho acompanhado menos também. Eu aqui tá fazendo falta a parte do Morph, né, que era muito engraçado. É, aliás, campanha, né, volta Morph. Tem que ter os relatórios. Mas ele postou, ele já deu uma postada pelo Twitter que por assim, não citou exatamente os motivos, mas por N motivos ele não vai fazer mais resumão. Ah, não vai. Não vai mais fazer. Nessa temporada, nunca mais. Não, nem nessa, nem nunca mais. Assim, falou, não vai ter mais. Não especificou tempo. Entendi. Podemos, tá mais pra nunca mais, infelizmente. Todas as notícias hoje em dia saem pelo Twitter. Adeus, agências de notícias. Xexão 1, Mitocôndria 5. Ó, essa até eu me surpreendi, viu? Não, surpreendeu nada. Fala aí, de onde você tirou esse meio campo brilhante, vai? Por enquanto, não posso. Ai, ai, ai, ai. Cara, não, falando sério, eu tinha armado, o meio de campo saiu mais forte do que eu esperava. Eu armei o jogo pra jogar contra o Xexão. Eu cheguei ao ponto de poupar jogador na liga pra jogar contra o Xexão. Também em cima de já ter entregue a liga mesmo. Vou pra sexta e vou aproveitar pra remontar meu time. Com a torcida me enchendo menos o saco. Pelas notas, assim, o Xexão tinha um time, assim, ligeiramente, mas entre aspas, equilibrado. Mas a diferença de meio campo foi muito grande. Foi um brilhante alto do Mitocôndrias contra um razoável alto do Chechão. Né? Foi gritante. E daí o ataque central concentrado no meio foi o bastante para furar a defesa dele. Pois é, foi todo o tempo, foi uma tática que eu pensei, que eu achei até depois de ficar trabalhando um bom tempo, assim como o Barwick. Fiquei um tempo também dando uma olhada nisso para tentar arranjar um jeito, eu achei que eu tinha alguma chance. Mas sei lá, no Organizer, que é o programa que eu uso para ver as formações, o que eu cheguei mais próximo era tipo 30% de chance de vitória contra 30% de vitória dele e um monte de empate. Não, não era isso, mas enfim, era meio a meio. Com o Organizer você consegue comparar com o seu adversário? O Organizer você consegue baixar o número X de partidas. E daí você já começa a estudar em cima dessas partidas, dependendo das condições. Entendi, eu uso o Hat-Trick Coach Professional, né, pra gerenciar meu time, mas ele só mexe com o meu lado, né? Até por exemplo, pra estudar o outro time, eu ando usando o HT-Dog. Tá. O Organizer, ele tem essas duas coisas juntas. Também tem coisa pra transfer, tem outras coisas lá. Tem umas coisas lá que eu nem mexo. Aliás, é uma pauta boa, né? Diga-se passagem. É, acho que conversar sobre isso. É, conversar sobre programas auxiliares seria uma boa. Abrir pro pessoal falar o que acha também. O pessoal das ligas mais altas deve ter outras dicas. Sim. Você usa algum, Barwick? É, o que que eu uso aqui? Eu uso o Hot Dog ou o HT Dog pra comparar as outras equipes. Eu faço, tenho feito isso mais pra liga judônica do que pra minha liga do campeonato. Usei o Hot Dog só pra analisar a equipe do Gambasa e do Erima Jets pra primeira fase. Então acho que ela é boa pra você mostrar como é que a equipe joga os nossos adversários nas últimas rodadas. Eu acho que ele dá uma informação importante. Outra coisa que eu uso é o Hat-Trick Control. Acho que ele é muito bom. Ele mostra qual que é a melhor posição para você escalar cada jogador. Então ele dá uma visão interessante. E outro complementar a esse é o Tom Matrick, que eu acho bem ágil, bem simples de usar. Foi o primeiro programa que eu usei, então eu gosto bastante. Mas não tenho perdido muito tempo montando o meu time. O que eu acho que ajuda bastante quando você for para não para montar o time, mas para você administrar o Hat-Trick, que é muito mais do que isso, é o Keeper Prediction, que eu fico e uso para estimar quantos treinos eu tenho de goleiro para a evolução do meu goleiro atual e de outros que eu estou comprando, uma vez que eu continuo treinando o goleiro. Uma coisa relevante para todos os jogos é que a Liga Judônica, por mais que deve ser muito legal ganhar, ela não é a prioridade de nenhuma equipe. Então, uma coisa que influencia muito é a situação da equipe na Liga, se ela está jogando sério, se ela não está jogando sério, e que jogadores que sobraram para ela jogar a Judônica. Então, assim, você pega uma equipe muito boa, como o Chechão, ou como o Malandro na primeira fase, que foi eliminado, ou que perdeu um jogo besta contra o Gambasa, você tem que entender o porquê, até que ponto o cara jogou aquele jogo a sério, quis poupar o jogador, ou o que está acontecendo. Então, assim, é muito difícil você estimar o que vai acontecer na Judônica, uma vez que os times não estão levando ela como prioridade. É, ela só vai ser prioridade quando valer dinheiro. Oi! Nas fases finais até rola, já teve uns jogos parrudos, assim. E tem um outro time que tem pouco jogador também, já deu para perceber, daí esses já não variam tanto. Eu, pessoalmente, assumo que pro jogo do Chechão eu entrei com força meio total, assim. Fui meio pro quebra. Mas, enfim, também eu não quis ficar na primeira fase por um orgulho besta de ter chegado. Mito, patrocina aí o campeonato do Judão, que levar ele a sério. Não, é falta. Estamos sem ver. É, velha questão. Bom, vamos lá pro terceiro, então. Lazio 2, Calazans 1, né? E a dama vai indo. Ela podia ganhar uma Judônica, não ia ser. É, tá na hora, acho que já tá na hora, acho que já tá na hora. Quer dizer, não de mim, mas. Um leve domínio, não um domínio total e retumbante da Lazio, mas um domínio suficiente, principalmente de meio campo, né? Claro que o meio campo sempre é decisivo. Deixa eu ver aqui, boa muito baixo da Lazio contra inadequado alto do Calazans. Mas ela, uma defesa central brilhante, né? Então conseguiu segurar tudo do Calazans. E um ataque fraco, né? É, o ataque do Calazans estava bem mais forte. Né? Um ataque entre bom e razoável, quanto ela com um ataque entre fraco e péssimo. O Calazans jogou em 3-5-2 ou 3-4-3? 3-5-2, foi a Lazio que jogou no 3-4-3. Com esse nível de ataque? Sei lá. Nossa. Então ela se segurou na defesa. Ela deve estar com reserva também. E com uma defesa parruda. Os atacantes estão fracos, vai ser em 3. É, então ela resolveu enfatizar. Ela enfatizou a defesa mesmo, fez o suficiente no meio campo para dominar a partida. Então foi um domínio. Embora um ataque mais fraco, foi o suficiente para ganhar. Olha, meu, eu tô morrendo de medo agora. É justo. Porque, porra, o meio campo da menina é bom. Meio é muito baixo. O meu é ruim, alto. O meu, sempre assim. Aí você usa o Hatstats, o dela é 75, o meu é 33. Isso porque eu preparei o time pro gambá. Agora, amanhã eu vou jogar com o time em reserva, então ele não faz nem 33. Vai ser fogo esse jogo, cara. Eu não vou nem falar do meio campo, porque daí a coisa vai ficar feia. E agora é sua vez de esconder o jogo. Barwick 1, Gambasa 0. Não vou chamar de zebra, mas eu tenho que confessar que surpreendeu. O Barwick se reforçou na defesa, né? Defesa central excelente, né? E o esquerda boa e direita razoável, né? E usando pressão, você conseguiu meio que anular o domínio do Gambasa no meio campo, que não era tão grande assim, era um nível de diferença. É, eu estudei um pouco o time do Gambasa, achei que era uma partida difícil, mas eu tava confiante que dava pra ganhar. Vi como é que ele atacava, dei uma olhada no meio de campo. A diferença não é tão grande assim. Na verdade, se você olhar para o meio campo, você vai ver que vai dar mais posse de bola para ele. Por outro lado, o meu ataque é um pouco melhor que o dele e a minha defesa é muito melhor que a dele. Então, assim, a minha chance de tomar gol era pequena. Eu tenho um goleiro muito bom, eu treino dois goleiros, aliás. Eu sei que o Gambasa é bastante esperto, ele consegue preparar bem o time dele. Há duas temporadas atrás, a gente fez um amistoso. A minha equipe era muito melhor que a dele, eu acabei perdendo de 1-2-0, fiquei muito puto. E aí, qual foi um macete que fiz? Eu jogava com meu time titular na Liga e com meu time reserva nesse jogo, no Judão, e para esse jogo eu inverti as equipes, que um jogo que eu já estava perdido na Liga mesmo, eu inverti, então eu montei um time muito mais forte do que estava jogando na Liga Judônica. Ao contrário, na próxima rodada eu vou inverter, vou jogar melhor na Liga, porque eu tive um jogo, já joguei com uma equipe forte na Liga, e estou jogando com as minhas reservas contra a Lazio, então assim... Foi legal ter passado de fase, minha primeira vez passando pra terceira fase, mas acho que o campeonato acabou pra mim, acho que vai ser só amanhã. Vou brincar contra o Lazio e fim de papo. Só de curiosidade, o que vocês treinam? Eu treino defesa. Você treina o que, Felipe? Goleiro. E você... Armação, meio de campo. Sim. Playmaking, é que eu jogo em inglês. Eu sempre... Entendi. Armação, é. É a mesma confusão que dá às vezes com o jogador português, porque pros Tugas é criatividade ao invés de armação. Sério? E o jogo criativo não é Lufas, né? Falamos de metade já da chave, então a sequência pra essa chave é Salústicos e Mitocôndrias, Lazio e Barwick. Quem são os favoritos para essa próxima rodada, ô Vitor? O que você acha? Você como único isento aqui para opinar. Justo. Assim eu também não preciso me entregar. Gostei dessa, bicho. Foi boa. Olha, eu acho que... É, só que daí... É. Bom, eu vou me complicar com os dois, né? Mas... Bom, eu não sei se o Mitocôndrias vai poder armar o time da mesma forma. Se armar, Eu colocaria ele como favorito, porque esse meio campo brilhante realmente me espantou, né? Mas de qualquer forma, essa partida eu considero equilibrada. Mas Barwick, eu sinto muito, você é o azarão da sua partida. Bom, assim a gente chega lá, né? Porque eu já era azarão contra o Gambasa, imagina contra contra esses caras. Até contra o Blablaísta eu era azarão, então assim, vamos passo por passo, assim a gente chega ao campeonato. Quando estou aqui com você, assim. E o silêncio. A Gamblers 5, Brasil Lions 0. O Gamblers dominou muito o meio campo, só precisou contar com a defesa para deter o ataque central do Lions, que estava realmente forte, né? O meio campo foi um excelente muito baixo do Gamblers contra um fraco muito alto do Lions, né? O ataque do Lions estava muito melhor, mas não conseguiu furar a defesa a ponto de fazer alguma coisa, visto o domínio do meio de campo do Gamblers. É, o Gamblers tem um time forte, né? E ele ainda está numa posição, pela posição dele na segunda chave, tirando a final, ele joga todas as partidas em casa. Ou seja, já é um time de meio de campo forte, ainda joga mais fortalecido pelo estar em casa. Só pra final que não, mas é nessa chave que tem alguns times fortes, já caíram alguns fortes, mas ainda tem outros fortes. É um bom favorito pra ir pra final aí. E o Brasil Lions fez uma puta campanha, né? Na ida, fez algumas, ganhou algumas partidas, meio. Era um daqueles grupos difíceis que tinha Saint Hedgehogs e aquelas coisas. Mas já caiu pelo Gamblers. Vitor, o que aconteceu com a equipe do Procurados, que há três temporadas atrás era uma equipe muito forte? Pode ter falido, pode ter arranjado namorada, pode ter... É complicado isso. Eu tava na quarta temporada, já tô caindo pra sexta, rapaz. É assim que acontece. Pois é, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com esse menino. E o grupo dele realmente era forte, assim, tudo bem. Não era pra ser tanta violência, mas o grupo dele realmente foi forte. Na sequência, Rohan 0, SPD 1, né? O meio-campo do SPD acabou falando mais alto, apesar do ataque do Rohan ter sido mais forte no papel. Essas partidas estão ficando parecidas, né? Sempre alguém com ataque mais forte, só que não conseguindo... domínio no meio campo. É, normalmente é 3-4-3 contra 3-5-2 que isso acontece. Eu tô pirando, deixa eu ver aí. Deixa eu ver. 3-5-2 e 3-4-3 de novo. Só que pera lá. Não. O Strikers tava com domínio de... Ah, bom, mas é o time do Alien. Esse time é chato pra cacete jogar. Tanto é o time que ganhou de mim na primeira fase. Daquele 3-2, foi no fim da primeira fase. Que você tá... É, não, tanto é. Que ó, ficou 6-6-6 e o Macusa também ficou. Não, isso tá. Nossa, bizarro. Mesmo assim, bizarro esse resultado. Mas enfim, bom, o time do Alien consegue razoável alto só com 4 caras no meio de campo. É, e assim, eu falei de um ataque mais forte do Rohan, mas assim, comparando o ataque central, foi um formidável, muito baixo, mas o SPD tava com um excelente muito alto. Então, quer dizer, não, a diferença não era tão grande assim, na verdade. Retificando isso. E o Rohan tinha feito um bom primeiro turno, né? Que eu não tô achando que nesse tabela pra ele. Que está do outro lado da folha. Aí, não, sim, pô, o Rohan ficou em primeiro no grupo do Chechão. Conseguiu empatar com o Chechão, é verdade. O Rohan, então, e jogando em casa, digo, jogando de visitante. Bom, mas aí o Chechão também foi acachapado por mim. E o Rohan rodou para o SPD. Todos os judônicos foram passear já, né? Isso. É, o Judão não passou a primeira, o Roco teve que ir para o limbamento. E a terceira é que eles não passam da primeira fase, eles estão mal, viu? O Morph. Não, o Morph a gente nem fala mais nada. Eu queria ser uma mosquinha para entrar no QG do Judão. E ver o que o Borbs fala pro Morph. Será que é por isso que não tem mais relatório pro Morph não zoar com... Pro Borbs não zoar com o Morph? Sei lá. Não, mas, pô, é o... Menininha. O nome do site em jogo. Até eu entendo Borbs. Verdade. Deviam contratar alguém, sei lá. Contrata Lázio, além de tudo, né? Fala pra Lázio, paga um salário e ela muda pra... Não fala, não, Lázio. Não fala isso em voz alta, porque senão o Red Prick fecha as duas equipes. Norsk 2, Osso 3. Apesar do domínio quase total dos Osso, né? Domínio em quase todos os setores. O Norsk ia aprontando um resultado um pouco mais surpreendente, né? Tava ganhando de 2-1 até o primeiro terço do segundo tempo, até ter um ala expulso. Daí tomou a virada. Na verdade, tomou um empate, a partida foi para prorrogação e o Osso fez o gol na morte súbita. Se bem que os Ossos já estavam dominando o meio de campo, já tinha 56% no primeiro tempo. É. Então, enfim, também já tinha um certo domínio. É, mas assim, mesmo assim tava conseguindo. O Norris ainda tava conseguindo se segurar, né? Ele usou um ataque pelas laterais com nível fenomenal. E é um jogo de campeões de repescagem, né? O Norsk ganhou a primeira repescagem das organizadas pelo Wagner. Na que eu entrei também, eu tava com um time bem... Fiquei bem estudando o mínimo só pra passar a sul, mas enfim. O Norsk tem um time bom e o Osso foi o campeão, se não me engano, da última, da segunda. Uhum. E daí também é outro time bom. É um que eu acho que boas chances de estar aí na semi ou final até se bobearem, porque tem um time forte também. Esse time foi campeão da segunda repescagem, mas a repescagem era forte? Como é que foi? Alguém acompanhou ela no ano passado? Mais ou menos. Tinha um outro time. Tinha o Amakusa, se não me engano, tinha caído, não era isso? Tinha algum desses times tradicionais. Tinha o Pirutuba Donkeys, que é um time novo, mas que é bem montadinho. Que é o que eu zoei, o cara que é meu amigo, mas enfim, é um time bem montadinho. Tanto que até falavam, porra, esse cara empatou o jogo. Enfim, mas os Ossos, você olha, ele tem um time mais forte, assim. Ele tá na sexta ou quinta divisão também. E tem um time. E tá jogando. E se não me engano, ele tem pouco titular, enfim, ele joga com um time razoavelmente forte na Judônica, assim. E o nosso, que é outro time mais complicado. Então, o último jogo, Nerima 4, Malandros 2, Zebraça. Eu, embora esteja envolvido nesse jogo, eu tenho que dizer que foi uma zebra, né? Eu previ, né, que usando o meio campo mais forte que eu conseguiria, eu ainda perderia o meio de campo, ainda que não por muito, né? Não chegou a um nível a diferença. Então eu encaixei, eu arrisquei, eu tinha... Pra eu ganhar do meu último jogo da primeira fase, que foi contra o Blablaísta, eu tinha arriscado uma pressão e deu certo. Mas daí eu fui, como eu tava perdendo o meio de campo de pouco, né? Porque eu sabia que ia perder, eu não tinha certeza de se eu ia perder o meio de campo ou não contra o Blablaísta, aqui eu sabia que ia perder por pouco. Então arrisquei um contra-ataque e acabou dando certo, né? Já que a minha defesa tá forte. Eu tenho uma defesa central excelente, direita razoável e esquerda só um pouco fraca, porque eu usei os meus trainees reservas, né? Pô, mas é caso de estudo para quando funciona o contra-ataque, cara. Eu não tinha visto as estatísticas, é nem... Parabéns, bicho. Você perdeu em tudo que não fosse. Você perdeu em tudo. Não, em defesa eu ganhei. Não, mas comparando a defesa com o ataque dele... Ah, não, a defesa você ganhou em relação ao ataque dele. Desculpa, é verdade. Sim. Nossa, cara. O ataque dele central era bem melhor do que o meu, mas minha defesa central estava excelente. Na verdade foi o seguinte... Como eu treino defesa e uso todos os slots, eu sempre uso o 5-3-2 ou 5-4-1. Claro que quando o jogo é importante, eu favoreço o 5-4-1. Mesmo perdendo no ataque, ver se eu consigo dominar o meio de campo. Uhum. Né? Nesse caso, eu estava com um treininho machucado, então eu já ia perder um slot de qualquer jeito, eu não tinha como treinar. Então eu fui de 4-4-2, que era o que dava pra ir sem arriscar uma confusão de formação. Uhum. E daí eu pude ir com dois atacantes. Ó, foi uma surpresa, parabéns, Vitor. Obrigado. Pelo rabo da rodada, basicamente. Mas foi uma surpresa e com isso, sei lá, Lógico que tudo, também não fiz muitos estudos, mas um grande detalhe dessa rodada, pra mim, é que caíram os dois favoritos, né? É, a final do ano passado, é a final do ano passado e do ano retrasado. Exatamente, os dois últimos campeões. Os dois rodaram, sei lá, tipo, em situações de Chechão ainda jogando em casa. Ok, tudo bem, vai no gol. Tudo bem que o time não é fraquinho também, eu entrei meio na porrada pra esse jogo, mas, enfim. Os dois caíram, até acho que esse é o grande destaque da rodada. Esses dois, o Chechão e o Malandro, indo pra casa mais cedo. Pessoal, acho que eu vou desligar, porque vocês estão jogando muita confete um no outro. Vocês falam que quando eu ganhar do Chechão. Mas é a realidade. Eu vou desligar o telefone, porque eu não tenho tempo pra isso. Grande, ainda falam que a grande zebra foi eu ter ganho no jogo. Eu vou embora, cara. Não, senhora, eu falei que a minha. Que eu falei que o meu jogo foi zebra. Eu falei que. O seu falei que não, eu não ia chamar de zebra, mas que pelas notas foi ligeiramente surpreendente. Você perdeu no meio de campo, mas você sabiamente usou pressão. Olha, eu só continuo falando, você falar que eu sou um grande estrategista, porque vocês estão jogando muita confete um no outro e eu não quero mais brincar. Coitado. Ó, a gente vai chamar de grande estrategista quando você desclassificar o Lazio, fechou? Falando do jogo de vocês aqui, Nerima e Malandros, eu já enfrentei as duas equipes, acho que eu posso pautar um pouco. O Nerima eu não acho nenhuma equipe especial. Eu já joguei duas vezes com ele, com você no caso. Perdi a primeira, fiquei muito puto. Eu achei que, meu time, que eu tinha mais time. Acabei ficando frustrado de não conseguir ganhar do Nerima no ano passado, na última temporada. Dessa vez eu estudei um pouquinho melhor, fui lá e me redimi e revidei a derrota da outra temporada. Acho que foi legal, a gente fez duas partidas equilibradas na primeira fase dos dois campeonatos. A grande sorte que eu dei foi que, por ter ficado em segundo do grupo e o Malandro em segundo do grupo dele, não enfrentei o Malandro na segunda fase, que tem uma equipe muito forte, muito difícil. Eu não sei o que aconteceu nesse jogo, não sei se eles jogaram inteiro, se eles jogaram com a equipe reserva, se eles entenderam que já tinham ganho, mas assim, acho que ganhar do Malandro com a equipe do Lima, que é parelha a minha, é um grande feito mesmo. Acho que tá de parabéns. Obrigado. É, acho que assim, nós dois acho que conseguimos fazer, estudamos um pouquinho, você deve ter estudado mais, eu estudei um pouco, né, e fiz o possível com o meu time e deu certo, né. Eu acho que o meu feito foi maior que o seu, assim, tudo bem que o Gambasa ganhou do Malandros, mas o Gambasa não tá uma equipe tão especial, por exemplo, como o Malandros. O Malandros já foi campeão, já chegou em duas ou três finais, assim, é uma equipe, potencial favorita para ser campeã de qualquer campeonato desses, Jutônica, tá entre os quatro melhores equipes do campeonato, assim como o Chechão, como o Mitocôndrias e outras. Eu, Nerima, Gambasa, eu acho que são equipes médias, assim, razoáveis, que dá para brigar, pra disputar, para passar para a segunda fase e não vai muito mais longe. Pelo menos a minha equipe claramente deve ter uns 8, 10 equipes melhores que a minha. Então, assim, ainda tá muito longe de eu conseguir ter um time equilibrado. Das 8 equipes que subiram, que continuam no campeonato, eu acho que só dá pra jogar contra vocês. As outras 6 equipes que ainda estão no campeonato são muito melhores que a minha. Se eu conseguir ganhar algum jogo, seria muita sorte, muita zebra. E contra o Lazio, que tem uma equipe muito melhor, você pegar o total de como chama esse negócio, com o TSI dele, é mais que o dobro do meu, e com o mesmo número de jogadores, o salário é o dobro, assim, é incomparável. É a mesma coisa que você comparar um time da primeira divisão com um time da terceira no campeonato brasileiro, sabe? Você vai comparar o 15 de Piracicaba contra o São Paulo, é isso a diferença de nível de times, não tem chance. Não precisamos ir tão longe, basta comparar com o Fluminense. Podemos ficar apenas entre os tricolores. Tá certo. Só te lembrando aqui, então, as quartas ficaram Salústicos e Mitocôndrias, Lazio e Barwick, Gamblers e SPD, Zosso e Nerima. Gamblers e SPD vai ser um jogo equilibrado. E infelizmente, acho que não vou repetir o milagre. Ainda mais depois de tudo que eu falei, se o Zosso estiver atento... Ele nem precisa ouvir esse podcast, né? Publica ele só depois das 7 horas da noite. Só lembrando que a gente teve problemas sérios de WO tanto na repescagem quanto no limbamento. E por causa disso, o formato da próxima Liga Judônica deve sofrer alterações. É, pelo que o Wagner falou, vai ficar esquema de conferências ou ligas, vai até meio voltar ao que era antigamente, né? Vamos ver o que acontece. E o que vai... Se bem que é uma pena, porque ia ser divertido. Eu acreditava que o Procurados ia perder do Red Hawks no Elimination Match. Ia ser divertido uma repescagem com dois times judônicos, mas tudo bem. Tá certo, então. Bom, já devemos ter cansado vocês. Ou não, eu não sei como é que vai ficar esse podcast de edição. Pode ser que tenha duas partes, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas certo é... quem sabe? Você não vai falar nada? Vou. Não, vai comentando alguma coisa, né? Que opressivo isso. Cri, cri, cri, cri, cri, bola de feno rolando. Eu sempre quis ter uma sonoplastia disso. Eu sei que é impossível, mas eu sempre quis ter uma bola de feno rolando. Não, impossível não é, o problema é achar. Bom, vamos lá. Bom, é isso aí. Obrigado ao Vitor pelo convite. Aqui é Adriano do Mitocôndrias, o convidado bosta dessa edição do Plantão do Andão. Foi sem querer querendo. E vamos cantando Blitz e até alguma hora por aí. Muito obrigado, gente, por ter ouvido a gente até agora. E vai, o final vai ficar sem frase engraçada, porque eu não lembro como o Kleber Machado encerra as transmissões. Você lembra? Agora com vocês o Faustão? Não! Não vai ter Faustão porque ele não tem podcast. Agora com vocês o Randão? Não, o Randão já se faz presente constantemente na vida dos usuários de Red Trek. Portanto, esse podcast não podia ter outro nome. Então chega de gracinha, vocês vão dormir e eu vou ficar a madrugada editando esta jossa. Boa noite.